A partir de agora, o Canal 1 apresenta Soul Mais 30 minutos com notícias, música e Miriam Andrade. Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao Soul Mais comigo, Miriam Andrade. Hoje, um dia depois do que era suposto, mas aqui estou eu para lhe fazer companhia. Espero que o belo dia de sol o esteja a alegrar tanto quanto a mim. Hoje começamos o programa à grande e à portuguesa. O cantor que vamos ouvir já faz parte do nosso repertório português, mas a música é bem atual. Estou a falar de Rui Veloso neste dueto com Sensi, um jovem músico português que se estreou em 2003. Mas que com este single, de certo, ganhará mais notoriedade. Então, vamos a isso? Sempre andei, escolhi música para a vida. Foi como chegar a uma rua sem saída. A crescer a cada experiência vivida. Agarro cada chance que me é concedida. E uma semana hoje em dia estou na corrida. Como arma uso a força da batida. Quanto à preguiça sou o número 1 da fila. Porque arte é fazer e saber dizer siga! Este ofício não se aprende nos livros. Aprendes em noites que abdicas de copos com os teus amigos. Como na descontra, no tema não me estiques. Basta ter para estar na montra, primeiro encontro os caminhos certos. Não é fácil e direto, não é saberes rimar. E achas que és o mais perto, vai com calma. O futuro é sempre incerto. Se queres crescer aqui, mantém-te humilde e atento. Nunca só o caminho certo. A batida ao que mandei é a pulsação. Está na hora de haver preocupação. Cada vez manda mais a produção. Achas que sabes tudo, mas eu digo que não sabes. Estás a aprender todos os dias. Prazeres no interesse de ser humano. Aqui não há invencíveis. Mas há níveis diferentes. Os que fazem por amor e os que vivem dormentes. Com mentes vazias ou cheias de nada. Quanto mais crias, maior foi a chapada. Enquanto rias, era esta obra criada. Agora ri o meu da tua cara. Parva! Debaixo d'água, depois de tanta chuva, a qualidade ainda é fraca. Vem com as tuas medidas e o teu mundo quadrado. Para mim só vale a música e eu estou preparado. Nunca só o caminho certo a seguir. Fui escolhido, não dá para fugir. Não, não dá, não dá para fugir. Bem, não fuja de mim, tenha gostado deste novo hit do Rui Veloso, muito atual. E como hoje é domingo e a segunda-feira está mesmo à porta, ainda há tempo para celebrar. Por isso, nada melhor do que a música que põe toda a gente a dançar. Acertei? Vá, confesse lá. A música Happy do cantor norte-americano Pharrell Williams faz parte da banda sonora de um dos meus filmes de animação favoritos. O Gru Mal Disposto, ou em inglês Despicable Me, seja feliz hoje, sempre e comigo, de preferência com o seu Soul Mais. Mais animado, hoje a tarde promete ser muito boa música e boa companhia. Ora, hoje, dia 16 de março, é o Dia Mundial do Sono e só de falar nisto só me dá vontade de dormir. Mas, para podermos celebrar, já de seguida ficou um problema comum em dois grandes cantores. John Newman queixa-se que anda a perder o seu sono com o tema Losing Sleep. E o nosso português, Filipe Pinto, queixa-se com o tema Insónia. Bem, alguém que traga algum comprimido a estes rapazes que bem precisam de uma noite descansada. Quanto a mim, até já! running from the dark, but I just can't hide. Dreading sundown, yeah, I'm dreading the night. Need you back, yeah, cause it feels so wrong. Agora, para animar, trago-vos uma banda cujo nome é bem parecido ao do nosso programa. Eles são os Expensive Soul, banda portuguesa, natural da Leça da Palmeira, com um género de música muito próprio, mas que conquistaram muitos fãs com as suas prestações ao vivo, letras em português e com uma atitude com que se dedicam ao que fazem. O projeto nasceu no final da década de 90, quando New Max e Demo, que são os vocalistas, andaram juntos na mesma turma, com curiosidade, juntaram-se para transformar um sonho em realidade. Fazer música. E o sonho tornou-se mesmo realidade e são hoje em dia uma grande banda bem conhecida por todos nós. Do seu novo single surge o tema Cupido, um tema que fala de amor, amor universal pelos filhos, pela família, amigos e principalmente pela vida. Uma curiosidade, este tema foi gravado à antiga, ou seja, os Expensive Soul dispensaram os sintetizadores e trouxeram as cordas, os sopros e desde os microfones aos instrumentos usaram material vintage para chegarem à sonoridade que procuravam. Um disco mais orquestrado, tudo passou por um gravador de fita e a mistura também está a ser feita de forma analógica. Fiquem atentos, quando menos se espera podemos ser atingidos pelo Cupido. Sempre a dois, eu vivo só para ti. Agora quando vais e levas tudo mais, o prazer sempre a mim. Primeiro bem o faz, depois o sempre a dois, eu vivo só para ti. Agora quando vais e levas tudo mais, o prazer sempre a mim. É infinito, não tem tamanho nem cor. Até acredito, talvez possa ser o amor. Tem o seu jeito. Sempre a dois, eu vivo só para ti. Agora quando vais e levas tudo mais, o pasmo sempre a mim. Primeiro bem o faz, depois o sempre a dois, eu vivo só para ti. Agora quando vais e levas tudo mais, o pasmo sempre a mim. Então, foram atingidos pela seta do Cupido? Agora é tempo da nossa agenda cultural e tenho aqui um concerto em mente ao qual não pode perder mesmo. A Namora sobe ao palco do Coliseu dos Recreios esta quarta-feira em dueto com o António Zambujo. É uma noite a não perder, pelas 21h30 apareça para uma noite de certo inesquecível. Se antes é fã de teatro, especialmente a nossa revista à portuguesa, aponte dois nomes, Amor Perfeito e Grande Revista à Portuguesa. O Amor Perfeito está no Parque Maier à sua espera e no Politeama, a Grande Revista à Portuguesa, todas as sextas, sábados e domingos. Agora, só para si, deixo-lhe uma música de uma banda que esgotou sexta-feira passada o Coliseu dos Recreios. São os Boyce Avenue, uma banda formada pelos irmãos Alejandro, Daniel e Fabian Manzano. E o concerto foi brutal, no mínimo. Sim, estive presente. Conheci os três irmãos e são uma simpatia. Apesar de serem conhecidos como banda de covers do YouTube, hoje em dia têm dois álbuns lançados cheios de originais fantásticos. Fique com um deles, Find Me, no seu Soul Mais. Até para a semana, eu sou Miriam Andrade e encontro-me consigo no próximo sábado pelos 21h30. Até lá! So many nights trying to hide it, but now I stay awake just pleading for more. to think this heart was divided. I'm losing sleep, 'cause I can't ignore feeling your touch all around, and peacefully hearing the sound of silence around us. I'm so glad we found us this way. Yeah. I just want you to stay. I'll leave a note on your car when I can't find the right words to say. Hearing your voice all around, the last place we're going is down. I'll blindly follow, I can't get enough.